nem melhor e nem pior. Apenas diferente, meu pai. E tudo começou na escola. E eu soltando pipa, brincando de bola. E era aquele amor incondicional. Mas você nunca me deu moral. Mandava carta pra você. E eu só mudando, fiquei diferente. E quando eu te quis, você nem olhava pra mim. Agora fiquei diferente, você quer o meu amor pra sempre. Soltando pipa, brincando de bola. E era aquele amor incondicional. E mais você nunca me deu moral. Mandava carta pra você. E eu só mudando, fiquei diferente. E quando eu te quis, você nem olhava pra mim. Agora fiquei diferente, você quer o meu amor pra sempre. E quando você nem olhava pra mim. Agora fiquei diferente. Você quer o meu amor pra sempre. Mais uma da fábrica, Magno Neto. Estourou e não tem jeito, meu pai.